Olha doce, oiô, olha doce, aiá, vendendo doce na feira, ai, ai, ai, eu vi aquela cabocla, ai, ai, ai, que há tempos lá na portela, ai, ai, ai, andava de boca em boca. Fez ferir seus companheiros, ai, ai, ai, com as infiéis conquistas, ai, ai, ai, tanto fez que tanto fez, que acabou se apaixonando por um volúvel sambista. Assim que eu vi a cabocla, ai, ai, ai, minha voz emudeceu. Tinha no peito um retrato, ai, ai, ai, e o retrato era eu, vendendo doce na feira, ai, ai, ai, eu vi aquela cabocla, ai, ai, ai, que há tempos lá na portela, ai, ai, ai, andava de boca em boca. Sofrer seus companheiros, ai, ai, ai, com as infiéis conquistas, ai, ai, ai, tanto fez que tanto fez, que acabou se apaixonando por um volúvel sambista. Depois que eu vi a cabocla, ai, ai, ai, minha voz emudeceu. Tinha no peito um retrato, ai, ai, ai, e o retrato era eu, olha doce, oiô, olha doce, ai, ai. Assim ela dizia. E assim ela dizia.